Todas as cores, todas as cores, todas as cores. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. La gente vivía dormida. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. La carnicería, yeah. En cada barrio había fuego y ardía. Mucha balacera, mucha confusión. Y mis ojos, que brillaban de alegría. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. La gente seguía dormida. Era un sueño nomás. La gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila. Arte, música, literatura, liberdad, cultura. Viajes. ¿Cuál es el son que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. E aí? Fala, né? Tem que... Já perdeu a costume, né? Passa um time e a gente já perde a costume. É, nem sei se eu... Ah, vamos embora. Não. Isso aqui, Poeira Criativa número 40, já voltando. Terceira temporada, Poeira Criativa no ar. Estávamos saudosos de estar aqui, de estar fazendo um pouco de rádio para nós, para outros, para nossa família, diria algum deputado por aí, né? Por Deus, né? Pela minha família. pro meu filho. E aí? Como foi? Tanto tempo, né? Sem se encontrar, sem se ver. Mentira, né? Não, de jeito nenhum. É, mas é o quê? O último Poeira Criativa foi em novembro ou dezembro? Dezembro, eu acho, né? Tá. Probleminha aí é no... Não, rádio. Tava só ouvindo como tava tocando. Querendo ouvir minha voz, né, no rádio. É. É isso aí, galera. Estamos aqui novamente, de volta. Mais um Poeira Criativa, mais uma temporada. Mais uma vez vocês vão ter que nos engolir. É isso aí. E o que é que a gente tem hoje, Gus? Hoje tem novidade no Poeira Criativa, terceira temporada. Vamos estar com cara renovada sonoramente. Se você prestar atenção, vinheta e introdução nova, com algumas brincadeiras de efeitos sonoros e demais. E a gente vai estar com retomando o momento de nós. Opa! Voltando ao ar com o momento de nós. De uma forma mais... descontracturada, né? Mais leve para nós também, né? Uma entrevista, massa. Sim, sim. Poeira Criativa mais planejado, Poeira Criativa um pouquinho mais organizado, não sei se muito um mais. Um pouquinho só, né? Essa poeira que sopra, que nos tira o penteado, né? Sem cabelos. Então, acho que a gente já, não sei, podia falar, né? Mais vai ter coisa. A velha agenda cultural de volta também, né? Teremos... E vamos ter surpresas, né, para além disso. Não surpresa, vamos ter novidades, né? Não hoje ainda, mas a partir dos próximos... programas. Dos próximos episódios. Né, a gente vai ter um espaço novo também, né? Teremos novas presenças, né, aqui na rádio. Mas enfim, vamos deixar isso... em segredo, né? Em segredo. Para o próximo episódio, para que nos continue ouvindo no próximo capítulo. Mas era para ter falado isso no final, né? Ai, tá. Não, mas a gente retoma. Mas é massa saber que a gente tá isso, novo horário, né? Novo dia, novo horário, experimentando. Já passou pela quarta, passou pela terça. E agora a gente tá na quinta, né? A ver se... vê se alguém escuta, né? E nada, acho que vamos a uma música agora de Charly García, um músico argentino, Demolendo Hoteles. E Demolendo o quê? Demolendo Hoteles. O que é isso? Hoteles. Hotéis. Hotéis. Hotéis. Isso mesmo. Tá? Vamos nessa? Vamos, vamos. Já já a gente retorna. Rádio Aconchego. We'll be right back. un aplauso para Fabiana Cantino. ¡Che! Troca criativa de ideias no Poeira. Ah, Maria. E aí, curtiu ou não curtiu? Charlie Garcia. Estamos aqui de volta para nossa troca de ideias. Né? Dessa vez a gente foi né? Além? Além, nós fomos além de toda a glória e maravilha, não? Não entendi, né? Mas... Nada disso quer dizer, não. É dizer que dessa vez, né, Maomé foi até a montanha, né? Ah, a gente foi, então, foi, sim, foi, com certeza, né? Tem que ir, né? Perdeu a preguiça também, né? Foi... É um desafio, né? Sair um pouco da rádio também, sair das comodidades da rádio e ir pra lá. Então essa entrevista, né, foi realizada lá no... Ali em frente ao Passo do Frevo, né? Lá na Praça da Sinal. Com quem, Gus? Com Dario Júnior, que é diretor do Afoxé Omon e Leo Gunxá. Afoxé criado em 2004, no bairro do Ibura, no RG3. Yeah! Estão aí na comunidade já faz 13 anos. Que esse ano apresentou, já vou adiantando um pouco, apresentaram uma homenagem a mulheres negras, de diferentes mulheres negras. O nome do show, do espetáculo era Pensar Feminino Negro. Isso no carnaval. No carnaval. É, mas foi uma prévia. É, foi um time de trabalho, né? Assim, não foi uma coisa que o carnaval foi como a coroação disso, né? Mas... foi um tempo de trabalho com várias coisas, com ensaios, treinos, papá. E, bom, a gente se encontrou com ele na terça-feira passada. Aí falamos um pouco com o Dario e vamos apresentar já o áudio. É, gente boa ele, né? Recebeu a gente bem e tal, falador, né? Foi uma conversa bem agradável ali em frente à praça. Então é isso aí, Dario. Afoxé pra gente escutar um pouquinho dessa história. Vamos escutar a primeira parte da entrevista. Eu me chamo Dario Júnior, eu nasci e me criei lá na comunidade do Ibura, né? Uma comunidade bem grande, com mais de 100 mil moradores, né? Bairro, com várias comunidades, né? Eu moro na R3 e conheci o Afoxé através do terreiro Ilhéxé Obá Olufã, né? Babá Olufã, Pai Lula, os órgãos de lá me apresentaram, né? Tinha uma atividade, tinha uma vontade de montar um afoxé, mas a gente não tinha aquele desejo de ir direto para a Terça Negra, né? Não tinha aquela... Porque a Terça Negra, ela estava, de certa forma, influenciando muito o crescimento das... dessa atividade de matriz africana, por ser uma atividade do movimento negro unificado, ela instigava, porque era um palco onde tudo era visto e tal. Então a gente, lá nessa comunidade onde nós nascemos, a gente desenvolveu, iniciou uma tarefa, né? Uma Fachoban Léo Gonjá, dando oficina de dança, percussão, canto e adereço. Passamos 3 anos por lá e aí nasce o Afaxaumano Léo Gonjá. Dessa forma de se reconhecer, né? Enquanto pessoas que são ativas e que estão em atividade de alguma forma na comunidade, mas que não são vistas porque, de certa forma, existe um bloqueio. Né, para essa aparição, para essa beleza, para essa riqueza, para essa forma de transmitir conhecimento. Então o afoxé ele vem como esse instrumento de comunicação entre o terreiro e a comunidade. Nossa, e aí eu acho que uma pergunta que a gente queria fazer logo de começo, assim, que acho que é também para iluminar mais a questão, assim, né, trazer à tona, o que é afoxé? Explicar assim, para quem nunca ouviu falar, Afoxé, ele passou muito tempo, a manifestação Afoxé passou muito tempo trazendo, aparecendo como candomblé de rua, apenas, né? Depois o próprio movimento se reviu e viu que não era um candomblé de rua, e sim um candomblé na rua, né? A gente teve a oportunidade de trazer lá na sede um professor que estudou, um doutor em linguística, doutor e professor Félix Omidire, iorubano, da cidade de Leifé, esteve aqui, e ele comentando com a gente, ele numa roda de diálogo, ele disse: Afoxé, o enunciado que faz acontecer. Então, acho que se a gente já tinha esse sentimento, que o Afoxé, de alguma forma, talvez até indiretamente, era o enunciado que fazia acontecer, com a tradução, né, feita por uma pessoa nativa, uma pessoa que estudou essa língua, e a manifestação aqui foi muito mais enriquecedora. Então a Afoxé pra gente é o enunciado que faz acontecer. É através do Afoxé que a gente realiza diversas ações. Não apenas visualizando o Afoxé como um instrumento, no sentido pejorativo mesmo, de instrumentalização do brinquedo, mas sim de reconhecimento. De reconhecimento. Que é ele quem viabiliza uma série de coisas, ele viabiliza encontros de várias pessoas, de vários pensamentos. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, porque o Afoxé propiciou. Ele promove identidade, autorreconhecimento, busca, empoderamento. Então o Afoxé ele é eu costumo dizer que o Afoxé é um complexo pedagógico, né? Ele tem uma série de coisas nele que a pessoa, através da relação com ele, através de um brinquedo mesmo, se ela vai para ter uma dimensão assim imensurável. Ia falar que, né, através da música em si, contagem, tempo, disciplina, concentração, né? Através da letra e vai para outro lado, através da religião, dimensão espiritual, compreensão física, metafísica, todas essas possibilidades a gente, o Afoxé ele permite, assim, é possível, se conhecer através dessa vivência. Essa aí é a primeira parte da entrevista, né? Ele comentando um pouco. Porque eu gosto geralmente de começar com essa pergunta mesmo, sabe? Tipo, se a gente tá entrevistando sobre Afoxé, o que é Afoxé, né? Uhum. Porque eu acho que tem muitas manifestações culturais que são ricas, são importantes. E no geral a gente não conhece mesmo, assim, tipo, sei lá, o Afoxé eu tenho um pouco mais de contato. Mas tem várias outras manifestações que eu conheço de uma forma muito estereotipada, assim, sei lá, se for me perguntar, Teteu, e o que é que tu acha do caboclinho? Sei lá, como por exemplo, né? Não, eu vou dizer, é uma dança. que o povo fica instalando flecha. Só que, tipo, não é isso, né? Provavelmente há uma riqueza cultural por trás, uma história, uma tradição, existem comunidades que se... E por exemplo, sobre isso, esse tema eu não sei nada. E é uma coisa rica, né, pra nossa cultura. Então eu acho que foi bem rica, assim, a explicação dele, né, de... Porque eu tava perguntando, não, o que é o afoxé? Esperando que ele desse uma resposta, né? Não, afoxé é isso, isso, isso. O cara, não, por quê e tal? E trouxe pra ancestralidade, traz pra filosofia, pra... E aí acho que foi... Eu curti muito da questão, assim, que é um complexo pedagógico, né? Assim, é uma coisa que, em certa forma, termina sendo indescrivível, né? Que você não consegue descrever ou aprender com todas as palavras. Assim, como você descrever, tu que implica o afoxé, o quê? O afoxé, sua parte isso, religiosa, pedagógica, para a comunidade e além, né? Então, acho que isso foi mais, essa frase de, não, um complexo pedagógico, né? Que, tipo, envolve, não se envolve, assim. E daria como um bom educador, né? Usando, né, palavras que... bonitas, né? E é isso mesmo, né? Acho que quem... Como eu tava dizendo, né? Quando você conhece pouco sobre algo, às vezes é até mais fácil definir. Porque você define a partir do estereótipo, né? Como se fosse assim. Quando você tá dentro, vivenciando aquilo e pede pra definir, é bem mais difícil, eu acho, porque... Se tornou uma coisa complexa na vida da pessoa, né? É, mas também é bem mais rico, né? Isso. Que ficar num estereótipo que, que eu posso pensar em torno do que eu vejo, mas sem ter a experiência vivida de compartilhar, ou de criar, ou de participar de uma afoxé, né? Exatamente. Que aí fica mais difícil de explicar, mas quando explica fica mais correta, né? Fica mais... É, com certeza. Vamos ouvir uma primeira música, tu quer? Do afoxé? É claro que eu quero, Luiz. A gente vai ouvir a gente pediu para Darío. Você sabe que eu sempre quero. Ai, que bom, né? A gente pediu para Darío, que o entrevistado, nosso entrevistado de Sepoeira Criativa número 40, primeiro de 2017, para Darío Júnior. Uma música, pediu várias músicas, mas uma primeira música do afoxé, o Moni Leo Gunxá, e ele pediu o afoxé Tá na Avenida. Então a gente vai ouvir essa música. Homonilena Avenida. E só avisando, né, que quem procurar no SoundCloud, por exemplo, né, pelo Homonilê Ogunjá, você vai achar músicas, né, do... E eles têm dois CDs já lançados, né, também, então toda a apresentação. Enfim, ouvir agora, gostando, pode até contribuir também, né, com a afoxé, comprando também o CD. É, também. Então agora é Homonilê na Avenida. Avenida. Quando o povo negro se organiza, pode crer. Quantas maravilhas ele pode fazer. Basta ver o sorriso dessa preta, pode crer. É fruto da beleza, Omonilê. Pra valer. Isso aí, agora, após escutar uma musiquinha do Afoxé, a gente segue com a segunda parte da entrevista com Dario do Afoxé Omonile Ogunjá. Tentando trazer pro lado mais pessoal, assim. A pergunta é: o que é que te levou ao Afoxé e o que é que tu sente também, assim, rapaz, sabe? Tentando trazer pro sentimento. É, Afoxé, então, uma coisa interessante, né? Comigo tem uma coisa interessante, que é uma coisa que eu recordei agora há pouco. Eu queria dançar Afoxé e não sabia o que era Afoxé. Muito doido isso, né? Quando eu era menino, a gente tinha lá na comunidade, não tinha Afoxé. Ibura não tinha. O Ibura é um bairro muito novo, né? De 60 e poucos anos. É um bairro que nasceu a partir de uma cheia, da cheia de 70. É, então os moradores foram pra lá, tirados de Santa Amaro, de Afogados, de Congi, Mochardinha. Deram uma área a funcionários públicos da Coab, na época, deram uma área para eles. Então, assim, então tem um misto dessas pessoas que eram funcionários e funcionárias públicas, né? E essa galera que foi tirado desses lugares que alagou. Então a gente estava distante de tudo isso. Eu nasci distante de tudo isso, mas queria... Sabia que gostava de Afoxé, assim, queria Afoxé. Então o samba reggae apareceu pra mim como Afoxé, inicialmente. Então a gente tocava Afoxé, a gente tocava Olodum. Ouvia Olodum e Liaê, com garrafas pet, batendo na calçada. Então depois a gente comprou um surdo. E depois descobriu que era o repique que fazia aquele e tal. E em outro momento eu me deparei com Afoxé mesmo, com a Lafioió. Assim, uma Afoxé, Rivaldo Pessoa lá, o pessoal. Caramba, assim, foi uma coisa emocionante, né? Assim, que você dizia, ah, rapaz, o que eu tava falando era disso aí. É uma saudade que você não sabe de que é, não sei se vocês conseguem compreender o que eu tô falando. É uma saudade, com certeza. Eu sinto isso com a capoeira também. Chego na capoeira assim, com uma pertença que eu nunca fui. Né? Nunca fui da capoeira, mas eu me emociono muito com o berimbau, com as ladainhas, com as coisas, sabe? Então, foi assim. E assim, hoje está sendo mais fácil para a juventude que está lá, né? Porque os caras hoje já conhecem que a gente está lá. Então, assim, o Afoxé, se for o Afoxé de 10 anos atrás, o Afoxé de hoje, uma caminhada interessante, assim, porque a gente começou... sendo xingado como macumbeiro. Eu descia, eu dava aula em 2000. Eu dava aula numa escola, eu era animador cultural. Eu andava, cruzava com uma galera, assim, descia uma barreira para quando eu barrinha com as alfaias, os instrumentos, o cara guitarra de lá. Vai começar a macumba, né? Porra. E dava aula e tal. Depois, aí foi assim que o cara me conheceu. Eu disse: olha, tu não quer? A gente tá com um terreiro lá. O Pai Santo quer fazer um Afoxé. Aí foi aí que rolou esse encontro que eu falei lá na frente, tá ligado? Aí a gente uniu porque eu já trabalhava com percussão, porque quando menino aprendi percussão assim mesmo. Aí o terreiro, né? Ia pro terreiro, tocava, aprendia a tocar. Meus pais, meus avós de terreiro, meus pais negavam, escondiam isso de alguma forma, né? Meus avós de terreiro, então a gente começa com 12 anos de idade, por aí, 11, a se relacionar, a tocar macumba, a estar, dançar e a conhecer, até se encontrar com isso mesmo. Hoje a gente pode dizer tranquilamente assim que o Afoxé, o Monileu Gonjá, ele tem uma representatividade na comunidade, as pessoas se identificam. Não só pelo aspecto artístico, porque o Afoxé é assim, visualmente organizado, mas político também. E assim, é um grupo que vem trazendo uma nova perspectiva, né, cultural para a comunidade. Muito doido, né? Tava falando que agora essa coisa, né? De imagina você chegar num patamar de trabalho assim, em que você pode dizer, não, hoje eu posso afirmar que o Afoxé, o Mulego já tem uma representatividade social e política na comunidade, assim, tipo. É, quando você antes era chamado de macumbeiro, né? Sim. Você vai fazer macumba aí, né? Caramba, é. Importante o trabalho, né? Sim, sim. Eu tinha até alguns comentários, mas acho que eu esqueci, Gus. Tu esqueceu os comentários? Esqueci os comentários que eu ia fazer, véi. Eu tenho que começar a anotar, né? Eita, Teteu. Que esquecedor que tá. Eu acho que o áudio disse várias coisas, né? Então a gente poderia passar. Nossa, se tu esqueceu dos comentários, tem outro áudio da Rio também. Com mais informação. Ah, mais uma coisa que eu acho muito bonita, né? Quando ele falou nessa parte agora. A coisa de... Eu lembrei de todos os comentários que eu ia fazer. Massa, faça aí então, vamos nisso. Eu achei muito bonita essa história, né? Quando ele diz que começou a galera fazendo, tocando com as garrafas no chão, né? O Olodum, garrafa no chão. Imagina que doideira, assim, que... A galera tava muito afim, né, velho? Tipo, a galera tava muito afim mesmo, tava afim de fazer um som, e fez com que tinha ali, pega as garrafas PET, bate no chão e porra... Quando ele falou na hora, assim, eu imaginei que deve ter sido muito divertido, tá ligado? É, e tem outra coisa, né? Além disso, que também eu acho massa essa... Tipo, que é uma imagem bem forte, né? Tem a coisa de ele queria dançar a Afoxé e nem sabia o que era, né? Que traz a essa ancestralidade, né? Que se faz presente. Sim. Que ele diz um pouco, né? De a negritude. Assim, ele não sei se nombra, mas nomeia a negritude, mas essa coisa, né? Da África, de uma presença que você nem sabe, né? E que ele... Não, pode ser que nem consiga reconhecer, nem 12 anos, 12, 13 anos, nem sabia o que era, né? Mas sabia que queria alguma coisa que tinha a ver com isso, né? Isso eu acho muito bonito também. É, assim... Eu acho que é uma coisa também de... Sei lá, aqui no Brasil, né? A gente... É um lugar, é um país que tem uma... Muita gente veio de fora, né? Pra cá, assim, tipo... Sejam os portugueses, os europeus, há 500 anos atrás... Os africanos há 400 anos atrás, tá ligado? Então, acho que, assim, pro povo branco, ainda tem uma cultura que tem uma certa preservação, né? Que veio de Europa, assim. Uhum. Mas ainda assim é um povo um pouco desenraizado, sabe? Acho que é uma característica, assim, também, sabe? Desses países que foram colônia, é essa saudade de alguma coisa, assim. E aí eu acho que o povo negro tem potencializado isso porque... Não tem o acesso, né, às suas tradições, né? É negado, assim. Mas essa coisa da saudade da nossa terra, saudade da ancestralidade, isso é uma coisa muito forte, realmente. Que eu até fiquei me perguntando, né, tipo... Do que será que eu tenho saudade? Qual é a saudade que eu tenho, assim? Acho que todo mundo deve ter alguma saudade de alguma coisa que não sabe direito o que é. É, alguma coisa que você não sabe o que é, né? Mais difícil às vezes é isso, né? Porque acho que essa saudade também é quando você não tem tanto... Assim, quando você não é tão ciente, né? É, se você é um pirraia, doce, 11, 10 anos, você tem uma saudade que você não sabe nem o que é. Acho que quando a gente vai crescendo, né, e é formatado por essa sociedade, também você ou esquece, ou não tem saudade, porque não pode ter saudade. Ou você tem saudade de coisa que já viveu, né, e que gostaria de trazer à colação, ou trazer à tona agora, né. Mas eu acho que tem um pontinho ainda, tem alguma coisa em todo mundo, assim. Eu comecei a procurar, tipo... a história de meu avô dinamarquês, assim, um pouco. Minha mãe não sabe nada, aí, tipo, comecei a procurar, não sei nada sobre a história da Dinamarca, e achei uma coisa meio doida, assim, de importância da Dinamarca em um momento histórico, de ser uma potência de navios, assim, e depois da... Os vikings, né? Da terra dos vikings, né? Que eu não sabia, assim, tipo... E também foi uma coisa que tem que aparecer, né? Você tem que procurar. Mas acho que não tem tanto a ver agora, né? Vamos falar outra coisa. Vamos falar mais da Dinamarca. Não, vamos a... vamos ouvir outra música, que é? A gente tem que botar a segunda parte. A terceira parte da entrevista com Darío. De Afocheo Monileo Gunxá. Isso aqui é Poeira Criativa, número 40. Seu primeiro programa é 2017. Que vem contra a terceirização laboral. Fora nosso querido e amado Temer. Fora Temer. E que seja... É, mais fora Temer e mais dentro Afoxés, cultura popular, negra. Não é só tirar o homem, não. A gente tem que botar alguma coisa no lugar, né? É, por isso, né? Verdade. É isso. Que até tava pensando numa campanha pra rádio, né? Mas depois eu vou falar. Vamos essa parte da entrevista, tô perdido. Que tocasse esse assunto, eu queria perguntar, né, qual a importância do Afoxé para a comunidade, assim, em termos práticos? Rapaz, o Afoxé, ele tem, como eu te disse, ele tem um leque de possibilidades, né? Possibilidade de encontros mesmo, encontro com a história do bairro e com a história do povo brasileiro. Isso é uma, né? Ele possibilita uma vivência com as raízes, né? Para além da perspectiva histórica antepassada, mas para frente, né? Do que se quer se construir para frente, né? Ele é um espaço lúdico, artístico, que expande a fantasia e a criatividade das pessoas. Ele é um instrumento, um veículo, uma coisa de intervenção mesmo e de resistência, tá ligado? Então foi isso, cara. Uma comunidade, se você vê assim, por exemplo, vou dizer assim, em termos práticos, assim, você falou, minha filha que vivencia, a filha de um membro do Afoxé que está ali naquele meio, quando ela olha para a cultura alheia do outro, da que acontece na comunidade, ela olha com um olhar diferenciado. Porque se ela não tivesse acesso ao Afoxé, talvez ela fosse um balo. Sem aqui tecer valores críticos ou dizer que é bom ou que é ruim, mas a gente tem percepções que são percepções que partem de uma raiz. Aí quando parte de uma raiz é diferente. O nome, a pessoa quando tem, por exemplo, a minha filha, o nome dela é Yalodê, né? Então já muda tudo. Quando você é Jennifer, Winnie Kate lá, né? É diferente, né? Então assim, a identificação com essa história, né? Dizer assim, olha papai, ela se parece com a gente, uma negra. Isso não é um problema, saca? Mudou tudo, velho. Mudou tudo. Encontrar com pessoas de cabelo crespo, sem isso ser um problema. Soltar o cabelo e balançar, ou não querer pentear. Não, eu queria assim hoje. Já é uma diferença, porque assim, né? Assim também é bonito. E não fui eu que disse ela, não. Foi ela que viu. Tá ligado? Então, é uma, de fato, é uma coisa verdadeira. Acho que a gente pode ver, com essa, né, muda mesmo em termos práticos, comportamento. Então vocês cumprem esse papel assim, de educar as, por exemplo, de educar as crianças, né? Talvez até indiretamente. Diretamente pelas ações, por exemplo, a gente tem agora, próximo final de semana, a gente tem um curso que se inicia, que são 13 encontros. 13. Outras histórias do Brasil. Então assim, tu vê aí, a gente vai contar a história a partir de outra perspectiva, de outras referências, que não é a escravidão. É contar a história a partir da escravidão, de pessoas, não de escravos, mas de pessoas que foram escravizadas, é uma coisa. Tem uma, é um interesse, vamos dizer assim, político. Eu falo muito, né, nessa parte da educação, porque eu sou pedagogo. E a gente observa que a educação, ela tem um interesse, né, político. Então, quando a gente traz as outras, esse curso, né, que tem esse primeiro tema, Outras Histórias do Brasil, a gente está fazendo de forma direta. E está ali, pá, enfrentando. Porque o racismo é uma coisa que não pode ser, assim, atender amistosamente, né, assim, a relação não. Precisa ser enfrentado mesmo, combater, de enfrentamento, de trazer essas palavras, porque não é uma coisa fácil. Agora com vocês, Nativo e Rebelde, do Afoxé Omô Ilê Ogunjá. Consciência negra, resistência negra, força e obstinação no pulsar do coração da raça negra. Força e resignação contra toda a exclusão, a raça negra. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Músicas de Nuestra América. Músicas de Nuestra América. Que el alma no tiene color. Ella es colorida. Ella es multicolor. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la lleva. El momento de nosotros. El momento de nosotros. Es eso, entonces estamos nuevamente, volvemos acá a un nuevo El Momento de Nosotros, estamos yo y Gus, hablando de la música de Latinoamérica, porque nosotros somos todos castellanos, somos todos personas muy, muy bellas, muy hermosas, ¿no? Yo no entendí poxa ninguna. Estamos de volta aqui para... De volta, né? O momento de nós outros, um espaço pra gente tentar se conectar um pouco mais, né? Com essa coisa dessa nossa irmandade latino-americana. Não? É, sim, sim, isso mesmo. Então, e a gente agora tentando trazer uma coisa mais simples, né? Tentando em cada momento a gente tá trazendo um pouquinho de informação sobre algum artista ou algum artista da América Latina, fora do Brasil, enfim. E hoje, e é o som que a gente tá escutando, a gente escutou também na abertura, né, do programa, é o som de Charlie Garcia. Charlie Garcia, né, que é um maluco beleza argentino, é isso, Gus? É isso mesmo, tipo, vou apresentar Charlie Garcia como o cara que pulou de um nono andar para uma piscina em um hotel e quando a imprensa chegou e perguntou: "Ei, Charlie, você faz isso? Por que fez isso?" "Porque estava afim de fazer." "Mas você que sentiu o quê? Sentisse liberdade?" "Eu senti primeiro vazio e depois molhado." Tipo, filósofo. É um belo... E quem quiser pode até procurar esse vídeo, né, que é um... É um clássico, é um belo vídeo, né? Uma coisa bem engraçada. Então, Charlie Garcia, ele... guitarrista, tecladista, cantor, compositor... Já fez parte de algumas das de grandes bandas, né? Bandas reconhecidas, né? Do rock argentino. Né? Sui Generis. Seru Chirán. Sui Generis e Seru Chirán são as duas mais conhecidas. Sim. Que ele cantou. A Sui Generis eu já conhecia mais de nome. Assim, nunca parei pra escutar profundamente... Mas é uma banda reconhecida, assim, né? Uma banda, acho que famosa pra fora da Argentina também. Então, que já foi um som nos anos 70, né? E a Seru Chirán já chegando nos anos 80. E é isso, o Charlie Garcia é um cara que ele é reconhecido, né? Como um artista polêmico, né? Um artista... ao mesmo tempo bastante criativo. Acho que ele personifica um pouco aquele espírito rock and roll, né? Aquela energia, assim, né, pelo que eu tava pesquisando, é a coisa dos shows, né, dele ter algumas... Brigas, xingar o público. Tirar roupa. Sim, isso mesmo, né. Ele faz um pouco disso, faz essas coisas, né, como roqueiro, como bom rocker. Bom roqueiro. Faz isso, né. E é um rock rasgado, né, aquele rock mais tradicionalzão, assim, né. Então, tu escutava muito, Gus? Não, eu não era muito fã, acho que o meu irmão gostava mais. Eu lembro que meu primeiro CD, antes de ter um reprodutor de CD, foi de Charlie Garcia. De meu irmão, foi um presente que deram para meu irmão, o nome era Cassandra Lange. E assim, tenho essa bonita imagem, né, de ter um presente sem ter como ouvir, né? Mas eu não curtia, assim, eu curtia, mas não era tanto. Meu irmão, sim, foi para algum show lá em minha terra, lá no sul da Argentina. E ele curtia mais, tocava o som. Acho que eu não sei tocar nenhum som no violão dele. E meu irmão, sim. Aí... Massa, então vamos... ouvir, né? Ouvir o Charlie. Aqui, a gente já ouviu Demolendo Teles lá no começo do programa. Agora a gente vai ouvir, tá ouvindo Promessa sobre el Bidet. por favor, no hagas promesas sobre el bidet. No, y ahora va a huir cerca de la revolución. Cerca de la revolución, Charly García, nuestro músico invitado en un día de hoy en esa bota del momento de nosotros. Sí, un artista argentino de las antiguas, ainda vivo, ¿no? Ainda vivo y está presentando, acho que CD nuevo ahora, sí, en esas oleadas de sites argentinos de información, jornais, estaba presentando un show nuevo, así. Pronto. Él pasó por varios momentos de estar en tratamiento psiquiátrico, recuperación de las adicciones, ¿no? Ahora él está más gordo, ¿no? Que siempre fue muy magro por las drogas. Ahora está un poco mejor. Mas acho que já está velho também. Algumas amigas dizem que já está velho, né? Então vamos ouvir agora né? Bom rock and roll argentino das antigas, Charly García com Cerca de la Revolución. fashion, la cultura, oh, la la la la la la la la. Retomamos Agenda Cultural do ano 2016 nessa primeira poeira criativa desta nova temporada, com uma vinheta velha da Agenda Cultural, mas já vai estar de cara renovada. Próxima edição do Poeira vai ter outro som, né? Vai sim. E mais gente... bonito. Mais bonito, né? Muito mais bonito e menos fora de tom. Bota ali de volta, Bruxo. Não, obrigado. Não, bota ali. Bota lá. De quê? No Audacity. Eu fiquei com a impressão de que... Não, tá de boa, né? É porque só eu que falei muito alto. É, então, primeira convite para Xaxá. Xaxá, são 19 horas e 6 minutos, segundo nosso horário. A gente convida vocês a participar do Cinecão, a má educação, uma obra aberta, a partir de agora, na Galeria de Arte e demais coisas, Mau Mau, lá na Rua Nicarágua, no Espinheiro. É, a Rua Nicarágua é uma daquelas ruas paralelas à Rua da Hora, né? Tem a Rua da Hora. Não, Teteu. É só uma rua que nasce na Gamenon e acaba na Rua da Hora, acho. Ah, é, ela. É perpendicular. É porque ela vira paralela. Deixa depois, de confundir nosso ouvinte. Vamos falar do Cinecão? Fala aí. Então, a má educação, uma obra aberta, é o mote desta primeira edição e vem reafirmar a necessidade de apoiar e exibir artistas que investigam as infinitas potencialidades da intersecção entre linguagens artísticas. Esta, antes de ser uma postura estética, é uma proposição política. Instigar novas formas de narrativas num mundo cada vez mais reaccionário é uma questão de ordem. Cerca de 40 jovens artistas, a maioria advindos de cursos ligados a arte e experimentação audiovisual, como Escola Engenho, abre um Cinecão deste ano. Vai ter vários parceiros que participaram do curso que fizemos o ano passado com Magu, na Escola Engenho aqui, no CIS, sobre videoarte, tipo Jorge e Agor com uma performance que parece que é massa, bem massa. Roger Erinho também, com fotografias. Rossi com vídeo, Lucas também com outro vídeo, vai ter várias coisas, vai ter um filme de Ducino Linda, um pequeno documentário, doqui artístico, vai ter também algumas artes nossas, sem estar presentes, Magu e Meus, vai ter uma vinheta da rádio também. Sério? É, que a gente fez um stop motion, vai ter várias coisas, então quem quiser chegar... É, eu acho que a pegada, pelo que eu entendi, é exatamente a mistura, né, artistas que fazem misturas, fazem uma arte... Uma não, produção não do cara experimental, né? Não produção careta. Do caralho, 40 artistas num espaço que não é tão grande, não. É verdade, vai ser bem denso, né? Vai ser bem massa, assim, é chegar lá. Então, a partir das 19 horas até meia-noite, né? É na Mau Mau, Rua Nicarágua, 173, Espinheiro. E tem bar, vai ter comidinha, cerveja e demais. Bem legal. Massa. Então, pulamos pro sábado, né? 25 de março, sábado, às 19 horas. Lá na Rua da Biblioteca da Rural, da UFRE. UFRPE. Né? Na Casa Lilás. Então a gente vai ter... Que é onde fica a Duzati, né? Duzati. Então vai ter o evento Africa Alimente-se. Eita porra. Africa Alimente-se. Culinária vegana de inspiração ancestral. Então, firmando o nosso axé na emancipação alimentar, a Duzati volta às atividades, começando o ano com a força vinda da culinária afro-brasileira, fortificando nossos corpos e almas com uma culinária que seja mais que alimentação, seja também história e fazer político. Traremos um cardápio inspirado na comida de axé, mostrando ser possível um veganismo popular e de perspectiva descolonizante, integrando negritude e veganismo pelo fim do racismo e do especismo. Eita! Porra, legal! Então, só pra dar uma ideia geral, o cardápio. A gente vai ter o omolocum com arroz raussá, R$15. Então, né, feijão macaça, bem cozido, temperado no azeite dendê, blá blá blá, jaca, arroz de creme de coco, dendê, enfim, comida gostosa. Caruru com arroz, quiabos de creme de castanha, acompanhado ao arroz de creme de coco e dendê, vê? Bolinhos de acarajé com vatapá, enfim. Comida de inspiração afro-brasileira, né? E vamos ter sucos de fruta da estação a R$2 e cerveja puro malte a R$5. Né? Então vai ter música ao vivo também com o Djan Alves a partir das 19 horas. E vai ter batucada de Coco de Senzala com o Mestre Negão e sua Laia a partir das 8h30. Né? A galera lá de Camaragibe, né? E DJs Sarita de Gzuz. A partir das 11. Então música ao vivo, batucada, sambada de coco e ainda DJ. E eles estão apoiando a campanha para a gravação do primeiro álbum de estúdio do Mestre Negão, que é o Tumbeiro. Então, resumindo, né, o resumo da ópera, Africa Alimente-se, culinária vegana de inspiração ancestral na Duzati, coletiva antiespecista artesanal, né, lá na rua da Biblioteca da UFRPE, na Casa Lilás, no sábado, dia 25, a partir das 19 horas. E no domingo vamos estar com o Coco no Coqui a partir das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, aí na estação Joana Becerra, né? Então, o Coco no Coqui é um evento cultural, político, pedagógico, que busca reinserir na comunidade, que inspira e dá nome à atividade, processos de construção através da cultura popular construída nos bairros. Por entender que com a cultura, muito do que está no famoso e caloroso passado de todos os espaços de fazer cultural que existiam no Coqui e produziam arte, podem reacender. Sua importância se dá por colaborar com a estabilidade social de paz, com fraternização, comunicação e enriquecimento, valorização do local. É através da música, dança, poesia, arte e diálogo que convidamos você para participar dessa construção. Tipo, vai ter vários artistas também. De novo, Mestre Senegon, né, do Camaragibe, o Coco dos Pretos, de Xando Estrela, Banda Oga, de Olinda, o Coco da Resistência, de Olinda, da região metropolitana, os tambores de Quilombo aqui, nossa oficina de Roda de Fogo, né, que participaram de nosso sarau interativo também. Isso. Um abraço, né, para essa galera que tá presente já em vários cantos, né? Maracatu Nação de Oxalá, Batucoqui, Banda de Leão do Coqui. Aí, um evento bem massa, né? Então, né? Sim, e aí é um evento colaborativo, né? Então vai ter poetas também, né? Vai ter o próprio Copo que Vive, o Neinfa estando presente, enfim. Como um dado, né? Recordando, assim, no próximo domingo, 26, a partir das 4 horas da tarde, até umas 8 horas, no Coqui. E para chegar a um lugar, você desce na estação Joana Becerra. As referências para chegar ao local são o Neinfa e a creche maisinha do Coqui. Perguntar pelo Neinfa lá, todo mundo... E o barulho, né? Acho que... Verdade. E a partir de que horas mesmo, Gus? A partir das 4 horas da tarde. No domingo, olha aí. Já é uma coisinha legal para fazer. E então agora, essa foi a nossa agenda cultural do dia de hoje. E vamos a continuar nesse Poeira Criativa número 40. 40, né? 4 decenas, né? 4... Bem. Boa. A gente, né, cara, hein? É, né? É um pó de pilipimpim, uma coisa assim que dá uma... É aquele poção mágica, o tempero do amor. Sabe aquele saquinho que vinha um pirulito que você enfiava, assim, um pirulito num saquinho? E o pirulito ficava muito melhor... É isso, Poeira Criativa. Então, continuamos nesse Poeira Criativa com a quarta e última parte da entrevista com Dario Júnior do Omoni Leo Gunxá, a Foché do Ibura, da comunidade do Ibura, que já nos falou bastante, né, sobre a relação do Afoxé com a comunidade, o Afoxé como o candomblé na rua, não da rua, sino na rua mesmo. A importância, né, da questão também de enfrentar o racismo, do reconhecimento da comunidade mesmo que estão construindo aí no Ibura. E essa quarta parte, tu quer adiantar alguma coisa ou a gente vai, escuta e depois compartilha? Eu acho que a gente bota, agora tu botasse a parte 3, eu acho, Ives. Eu botei a parte 3, né? Que é bom botar a parte 4, então. É bom botar a 4. É bom, né? Pode ser mais as... algumas últimas falas, consideração final e aquela perguntinha. Ah, aquela perguntinha. Vamos nessa, então. Fala assim da questão musical, da identificação. Então eu queria perguntar quais são as histórias que vocês cantam. É porque assim, se a gente, por exemplo, eu vou dizer assim, uma música que é bem do movimento mesmo, né? Eu vou pegar minha viola, eu sou um negro cantador, o negro canta, deita e rola. Na senzala dos... Vou tocar fogo no engenho, meu pai, aonde o negro apanhou. Então, essa música, ela já traz, né? Já traz uma coisa. Eu vou fazendo uma reflexão aqui histórica de quem fazia na década de 80, né? Vamos dizer a gente hoje, Leda. Consciência negra, resistência negra, e força e obstinação no pulsar do coração da raça negra. Então, você já, essa é uma leitura já nossa do Monilê, que a partir de um trabalho que foi feito, hoje a gente traz, né? Sou negro guerreiro, negro zulu, sou descendente de Ogum, né? Então, a gente reconhece Ogum como um deus da tecnologia e da guerra, que utilizou da tecnologia, tanto da inteligência do povo, da mandinga, né, que é uma técnica de se relacionar, de se esquivar e de atacar na hora certa, como da tecnologia física mesmo, de ferramenta, de os aparelhos high-techs, a tudo isso, a música, a tudo isso. Então a gente trabalha com isso, como uma forma de libertação. Libertação em todo sentido, porque a opressão... É interessante a gente perceber, porque primeiro o sistema ele oprime. E oprimir é não tocar na rádio. Oprimir é não... Oprimir é não reconhecer como música, como artista, como cultura. Então, até hoje, assim, o contexto da produção artística de cultura de matriz africana. Rapaz, a gente deu, assim, um passo significativo, né? Posso dizer isso. Por quê? Porque hoje a gente vê o terreiro, ele de alguma forma, mais liberto. Mais, assim, se reconhecendo, né, enquanto um instrumento de resistência. Sabe? De resistência. Hoje a gente tem várias redes de terreiro. Várias. Quantas redes de terreiro existem por aí? Os terreiros se encontram. Os terreiros realizam seminário, realizam feira de culinária, realizam mostra de estamparia, de feira de tecido. E no meio vai a apresentação cultural. Se visitam. Infelizmente foi criada uma sensação ou uma cultura de espera dessa uma eita, embaçou aí. Infelizmente foi criada uma cultura mesmo, um comportamento de esperado dos poderes públicos, da prefeitura, do Estado, né? Mas hoje, alguns grupos já conseguem perceber que não é dependência, não, é acesso. Acesso a um direito, né? A um direito público, um direito de exercer e de participar daquele... Né, daquela gerência, daquele dinheiro que é destinado. Pronto, então, por último, uma pergunta que a gente sempre faz, sempre que a gente entrevista alguém, que é pra você, o que é poeira criativa? Poeira criativa é o... É a criatividade da onde as pessoas não conseguem ainda perceber. Ela vem de um lugar... que ainda é imperceptível ao olho de algumas pessoas. Acho que existe. Acho que é isso. É, eu acho que é isso. Eu acho também. Mas, legal, né? Foi uma troca massa com Dario Júnior, do Afoxé Homem e Leão Gunchá. Sim, Foi uma das boas entrevistas, assim, né? A gente. Uhum. Uma pedalada legal também até o centro, né? Também. E aí fica o agradecimento mesmo a Dario, né? Pela disponibilidade. Né? A Michela, né? Foi? A Michela também, que disponibilizou seu contato também. Que ela também fez o curso aqui na Escola Engenho. Não sei se vai estar participando hoje. Segundo Dario, ela até andou falando bem da gente. Eita, vamos aí um pontinho para nós. Para e é isso, né? Acho que, como ele mesmo falou, né? Essa coisa das parcerias, né? Porque ele disse que a galera do Bongar, né? Não foi que ia tocar lá com eles. E aí ele primeiro falou, não, que eles vão fazer aqui como se fosse de graça. Depois ele parou e, quer dizer... Não é de graça, De graça não. Vão fazer na parceria. E acho que é isso, né? A gente agradece Dario e ao mesmo tempo a gente também tenta difundir, né? E ser parceiro. É isso, né? Que essa é a questão de acesso, de direito também adquirido que ele fala, né? Quando as pessoas ficam cobrando do Estado e tocar na rádio ou não tocar na rádio, né? A gente está tentando também que isso, que a música popular, né? Toque música popular que não é a que vende, né? Sim. Que não é a que vende, então que toque aqui na rádio e trazer né, esses debates, essas conversas, essas experiências aqui, né? Também difundir um pouco essas atividades. É isso então, né? Eu acho que por hoje a gente. Missão cumprida, né? É. Primeiro, Poeira Criativa do ano. Satisfação em estar aqui de volta. Agradecer a nossa ampla equipe. Né, que está aqui garantindo, né? O que seria de nós, né? Sem toda essa equipe por trás. Aqui, né? Acho que tem, né? Os ancestrais, né? As pessoas que fazem o CIS tá aqui também, né? De pé, né? Trabalhadores, usuários, todo mundo que está construindo esse processo aqui, que está tentando transformar também, né? E construir essa democracia aqui da forma que a gente conseguir. Enfim, acho que tem muito. Tem uma equipe grande mesmo por trás. E também, né? Além de agradecer também, já a gente até pode vender o próximo programa, né? Vai ter entrevista com o grupo de artesanato aqui do CIS. Isso. A gente vai estar fazendo entrevista também na próxima terça-feira e quinta-feira vai estar no ar novamente a partir das 6 horas da noite. Até umas sete e pouco. Com boa música, trazendo algumas discussões também sobre América Latina. Embora só seja cultural, música, vai ser algum acercamento, algum vínculo com nossos irmãos América Latinenses. E agradecer também a Dario, a Teteu, a Michelle, a Magu também. Ao pessoal do Cinecão que convidou, mas a gente não vai conseguir chegar. Eu não vou conseguir chegar hoje. Mas foi também a porta aberta para participar desse espaço de criação, de produção. Aos tambores de Uquilombo também. Sei lá, vou agradecer. É, a galera veio, né? Representou aqui, né? Se apresentou aqui. Ficou em contato também. Aí a gente ficou até na obrigação, né? De deixar de chegar no ensaio. E eles estão fazendo, estão dando aula por uma quota bem pequena, assim, deve ser, acho que R$10. Aula de percussão maracatu na Praça de Roda de Fogo, quarta-feira a partir das 7h30 a 9h30. Quinta-feira é o dia de hoje, agora, né? Quinta-feira, 19h30 a 9h30 da noite. E no sábado também está tendo ensaio. Aí acho que não está essa coisa mais educativa. A educativa é na quinta e sábado. Então já é o programa certo da quinta-feira, né? É, né? A partir das 6h, sintoniza, escuta a Poeira Criativa. E depois... Deu 7h20. Vai-se embora. Vai-se embora pra Praça de Roda de Fogo aprender a fazer uma bela batucada. Eu gostei que eles estão vendendo o convite próximo carnaval, né? Carnaval 2018 já está chegando. Então bora ensaiar, né? Ah, Maria, eu ainda tô na vibe das prévias de São João. Tá, é verdade. Agora vai começar o forró. Última música do Poeira Criativa, do Afoxé Omon e Leo Gunchá, com Majestosa Deusa Negra. Quer ouvir? Quero sim. Bota aí, cara. Bota aí pra gente ouvir, mano. Beijoia, símbolo de força e beleza. Entre os orixás.